Invade o meu peito e eu preciso de alguém para me consolar. Eu clamo seu nome, vem me socorrer, e o Senhor sempre está lá. Quando palavras ferem o meu coração, o mundo se revolta contra mim dizendo não. É aí que eu vejo a sua mão em meu favor, entrando em ação. Eu não mereço, eu não passo de um pecador, mas foi a tua mão potente que me alcançou, que me tirou do lamaçal e me perdoou. Se hoje eu estou aqui é para a glória do Senhor. Sou dependente do teu amor, do teu agir. Tua palavra mostra-me o caminho a seguir, mas não retire teu espírito de mim. Nossa morada, fique aqui, fique aqui. Que me trouxe aqui, o teu amor é o meu resistir. Nossa morada habita em mim, aos teus cuidados eu quero estar. A tua presença que me trouxe aqui, nunca se afaste de mim. Eu não passo de um pecador, mas sou a tua mão potente que me...